Paz do Senhor. Tem gente que pensa que quando nós estamos assistindo uma partida de futebol, Deus fica calado e quieto. Não. Vou te contar o que aconteceu comigo quando eu via o jogo. Quando o time que estava ganhando ficou sabendo que o juiz estava dando mais alguns minutos de prorrogação. Eles ficaram desesperados porque queriam logo o apito final. Mas o time que estava perdendo queria mais tempo. E parece que só naqueles últimos segundos eles estavam dando tudo que tinham para ganhar. Eu fiquei fazendo essa comparação quando o Senhor falou ao meu coração. Parece que Jesus já deveria ter vindo. Já deveria ter dado o apito final. Porque todos os sinais, segundo a Bíblia, já aconteceram. E nós estamos vivendo essa prorrogação mínima. Mas eu sei que se o Senhor voltar hoje, eu sou mais do que vencedor por Jesus. Mas quantos outros que estão perdendo e eu tenho que orar por eles? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.